aí. É o DJ Jinji. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Tira o sapo.